sable, balançable. Gostava de ser cigana. www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Nas suas mãos apertar.

www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Viver que este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Eu vou esquecer, mais dia menos dia eu vou querer falar sem ser de ti, mover sem ser por ti, entrar num outro mundo de paixão. Mais dia menos dia eu vou sorrir, nem sei o que faria para não sentir a alma espezinhada no sol da madrugada. Mais dia menos dia eu vou perder meu coração. Mais dia menos dia vou acordar daquele pesadelo que vai faltar à minha sensação de estar nesta ilusão, vivendo em ti distante como o sol que aquece a melodia deste amor. Mais dia menos dia vou partir a dor, brincar com o passado e ao passar aquele lado perguntar a mim mesmo como fui chorar por este amor. Mais dia menos dia eu vou ser mais. Deus que ela ouça esta canção. Quero que ela saiba que ainda está no meu coração. Vais voltar. Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. Que eu vou ao teu encontro sem me veres. Porque é que me arranjo e me apronto, fico a teus pés. Vou fingindo que até nem percebo. Te sou indiferente. E apenas por uma palavra que tu me dirijas, eu fico contente. Porque é que eu prometo a mim mesmo não mais te ver. Dia seguinte procuro me convencer que ainda é possível, quem sabe, voltar a ter carinho. Nessa esperança procuro falar-te, mas acabo sozinho, estupidamente apaixonado. Quem me manda ser assim? A culpa é minha por sofrer. E no dia seguinte

noites falam só.